nós aramos meia, o AGC, vai, galera. Vando Arbor, gol 1099. Enter. Bruno 099, chama Centro Recife em 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 28, 260, boa noite, gol 1099. Boa noite, um bom voo. Obrigado, bom final de semana. 208 autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, cumprimento ILS X-Ray, reportado estabilizado no localizador, Guardião 08. Oi, São Salvador operando por instrumentos agora com teto de 1000 pés, visibilidade de 5 km, chuva moderada. Sente, as condições guardião 08. O Guardião 08. Guardião 08 estabilizado? Afirmativo. Tietchan, compreende a aproximação, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 4-8-9-5, grato, ponta base. Pois. Salvador, Guardião 08 estabilizado, final da 1-0. Guardião 08, continua a aproximação, reporte oficial no campo. Está parado, está no campo, Guardião 08. Dado o final da 190, 400 pés, Guardião 08. Guardião 08, autorizado pouso na pista no zero, informe pista molhado, vento 190 graus, 139. Autorizado pouso 90, Guardião 08. Guardião 07, boa noite, precisa. Guardião 07, reporte para a história da colagem. Pequeno presente, autorizado Guardião 07, vento 190 graus, comando 39, reporte para o sol. Zero oito, solo 42, libero direito, solo 219. 219, solo guardião 08. Prossiga. Pensar no ataque até o ponto de espera da Oscar e depois da colagem. Autorizado, guardião 07, táxi até Oscar e após autorizado já decolagem. Permanece vento de 180 graus com 129, ajuste de altímetro agora 10 no 7. Iniciando a decolagem da Oscar, Guardião 07. Guardião 07, decola os 43, mantém-me escuta farol de tapão, comando farol, controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, guardião 07. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga visual, litoral sul, Guardião 07. Visual, litoral sul, na sua escuta permanente, 7. Guardião 08 está na Quebec. Guardião 08, autorizado em ingresso na pista, taxi até Taxi Oscar e após libera para o GRES. Autorizado em ingresso na pista, é a Oscar vai informar quando libera para o Guardião 08. Visual com a Dino, Guardião 07. Frequência livre, Guardião 07. 7. Pistão do 7 liberado, boa noite. Guardião 07, controle. Prossiga de retorno a Salvador, linha do litoral, Pinhangá 1097. Reporte no através do parque de Pituaçu. Situação, Guardião 07. Guardião 07, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, 7. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Vertical de Piatã, senhora, intenciona pouso no Graé. Ok, Guardião 07, da presente, autorizado direto parte do DRE, reporta na final do pátio. O vento 190 graus, 129, o ajuste de altímetro no 097. No 097, reportará na final pro Guardião 07. Boa noite, Gol no 096, acione da educação, prossiga via. Chegada por meio de 1 para 2000 pés, QNH no 097. Sinal para o Grael, Guardião 07. Guardião 07, reporte solo controlado, vento agora 200 graus, zona 4 nós. 7. Guardião 07, o solo foi o 01, em frequência livre, boa noite. Rodovia 2043 da Gol, pronto, da posição de espera, pronto. Gol 2043, cruzando a linha de fumaça da pista 10, vento 190 graus, 139. Sim, a área de decolagem da pista 10, Gol 10, 2043. Observador, boa, Xena M3 no zero. Xena M3 no zero, acionei a educação. Desça via, chegada Bom Médio 1 para o nível 050, QNH 1017. Desça via 050, identificou, entrei no 0. Controle Salvador, é o gol 2043. Controle Salvador, contato radar, suba a via, saída São Bruno para nível 360. Via São Bruno para 360, gol 2043. Zero 096, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray do 0, reportará estabilizado no localizador, gol 1096. Patrícia no zero, dessa vez chegada para 2000 pés, que é legal no zero, no sete. E para 2063, no zero. Controle Salvador, boa noite, Gol 10981, na sua escuta. 81, aciona a identificação, dessa via, chegada para o Mendi 1 para o nível 050, KNH107. Mendi 1 para o 0043, chama centro Recife, é 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Confirma a frequência para 2043. Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2835, 251, confirma? Confirma, 1235 e 125 decimal 1. 2535, 1 grau, 2043. Xané 6310, quadro lá, Itap. Itap, Xané 6310. Itap, obrigado. Chame a torre, Salvador 1 no 8, decimal 95. 1895, uma torre, gol, 996, boa. Boa. Continuando em cima, só um parte visual com o campo. Apontar no visual, vou no 0. Autorizado pouso na pista no 0, vento 200 graus, 159. 63-0 autorizado, final ILS. X-ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Vai passar estabilizado, 63-0. Salvador, boa noite, azul 2795, transfere, mantendo o nível 180, 8 milhas para onde? 2795, boa noite. Está em contato radar, 2 minutos para a posição Conde, que legal no 07. Autorizado voar direto pelo para interceptar a chegada a ponto, que legal, foi confirmou que legal no 07. 07 na proa de pelo, reportará para a descida azul. Retorno dessa via chegada para 2000 pés, QNH 10 no 7. Via chegada para 2000, autorizado na 08. Retorno autorizado, final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportaria estabilizado no VAC 9081. Estabilizado no VAC, Xenema 310. Xenema 310, Xenema Torre, Salvador em 18, decimal 95. Zeta 5, grato mais. Boa noite. Xenema 310, localizador 10. Oceano 6310, continua a aproximação, ainda não avistado, hoje seu último 0 no 7. 3 andar. Sinal 6310, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 0, vento 190 graus, 122. Sobre pouso na 10, Sinal 6310, está confirmando pista molhada? Afirmo, pista molhada. Eu estou no chame a torre de Salvador 1, no 8, decimal 95. 95, obrigado. Chuva 9081, continua a aproximação, guardando pista livre, informo chuva leve sobre o campo, pista molhada. Sabe qual que é o vento, cara? O vento 190 graus com 1,612 de nós. Salve 6-4, direito 1219. 3219, na 37. Salvador, boa noite, 3197, pronto, ponto, espera da... Negativo, pronto, da 3197. 3197, boa noite, manter a ponto, espera. Bem, ainda negativo, pronto, obrigado. Controle Salvador Azul, 2795, Delta, descida. Sim, não era nada? Azul, 2795, Delta, descida. 2795, AT pelo, desça para 4.000 pés, após prossiga via para 2.000 pés, QNH 107. Até pelo 4.000, após via até 2.000, 107.